A carta de Deus. Hoje vou cuidar de seus problemas. Mas, por favor, lembre-se que eu preciso que você me ajude e que você se ajude também. Assim, faça sua parte. Tente. Se não conseguir resolver, entregue para mim e siga em frente. No tempo devido, tudo se resolverá. Quando você estiver preso no trânsito, lembre-se daqueles para quem dirigir é um privilégio inatingível. Se o carro enguiçar e te deixar a quilômetros do socorro, pense em quantas pessoas adorariam ainda ter condições de realizar uma caminhada destas. Quando você estiver perdido, pensando no sentido da vida ou no que Deus pretende para você, pense naqueles que não viveram o bastante para pensar nisso. Se você está tendo um mau dia no trabalho, pense naqueles que já foram excluídos do mercado de trabalho e não chegarão lá. Se você está passando por um momento difícil em seu relacionamento, lembre daqueles que há muito já não sabem o que é viver com carinho. Sempre que lamentar o término de um fim de semana, pense naquela mulher que trabalha 12 horas por dia, 7 dias na semana para alimentar os filhos. Sempre que deparar com insatisfações com seu nível de vida, sonhe, planeje, haja. Isso tudo sem esquecer das milhares de pessoas que já tiveram seus sonhos roubados. Se você for vítima da amargura, da ignorância, da mediocridade ou da insegurança dos outros, pense que as coisas poderiam ser piores. Você poderia ser um deles. Quando você notar mais um fio branco nos seus cabelos, pense no paciente de câncer, que gostaria de ter pelo menos alguns cabelos. Pratique agradecer pelo que possui e viva em paz, o mais que puder.